Elle organise son bal anniversaire le samedi 6 novembre à partir de 20h30 à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Pour une partie de rouge-gorge avec les groupes folkloriques Ronde Mignotte, Huge Mignotte de la Chapelle. Le groupe Enigma animera le bal jusqu'au petit matin. Puis Nelson Costa et ses danseuses, le grand de l'accordéon venu du Portugal. Pour une soirée comme on les aime. Joignez-nous le 6 novembre à Montition. Prix préférentiel pour nos adhérents, pas sanitaire obligatoire. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Então, mais uma vez, este programa de dedicatórias vai para o ar neste domingo 31 de outubro. Então, desde já, um grande, grande abraço a vocês todos. Estou matando de saudades de vocês aqui. Pois há algumas semanas de ausência, podemos mesmo dizer meses. Mas aqui estamos novamente para levar o melhor da música portuguesa até si. Então, fique na nossa companhia. Não sei se vocês vão dar nota 100, mas em todos os casos é o que diz aqui o Nelson Costa. Nelson Costa, ele que vai estar connosco quando? É já sábado próximo. Na sala de festas de Montição. Então, desde já, adira a este nosso projeto, um projeto da Rádio Arco-Íris, venha fazer a festa connosco. Ah, e por que não? Você que não tem par, por que não? Arranjar lá uma morena, hein? Por que não? Tudo é possível. Então, muita música aqui no programa do Telefone Toca. Agora vem nova música de Agatha e ela diz que se voltou a apaixonar. Hein? É bom. Meu pensamento nunca mais volta ao passado. amar de novo. És fogo, lindo demais. Moreno, és minha sorte, eu quero mais. De Agatha aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, espero que tenha sido do seu agrado. Continuamos com outro grande nome da música portuguesa. Ele chama-se José Alberto Reis, não, Luís Filipe Reis. Tem Reis, mas não é José Alberto, é o Luís Filipe Reis, que nos vai interpretar Quem Nasceu para Sofrer. Vamos lá. E você pode começar a telefonar para o 0238-434800 para fazer a sua dedicatória. Vamos lá em frente. Na minha vida, quando me entrego à paixão que sofre o meu coração, anda perdido, não encontro uma saída. Só quero ser feliz, já lutei, não sei mais o que fazer. Meu Deus, mas porquê que esta vida castiga o meu ser? Quem nasceu para sofrer nunca pode ser feliz. Quem nasceu para perder nunca mais pode sorrir. Meu destino é viver numa solidão sem fim. Quem nasceu para sofrer nunca para de chorar. Quem

sei que foi ciúme. Ciúme. Já não dói nada. Quando eu dou o go, não adianta ligar. Modo de voo já vou ativar. Tô a dar prioridade a todas que criam o meu lugar. Bibiribó, biribú, vítima do meu feitiço és tu. Fada madrinha, pode dar o zoom. Sou uma Cinderela fora do costume. Estilo é meu segredo. Tenho deixa vos com sabor caramelo. Isso só aumenta o poder do veneno. Digo que quero longe, mas no fundo quero perto. Já toma liga, pra cuidar mais vou publicar uma nova foto no Instagram, só pra cuidar mais. Olha, olha, olha, só pra cuidar mais. Porque eu detesto. Cinderela é o nome desta música. Agora vem aí Lucas e Mateus. Quem não conhece, quem não conheceu esta dupla, porque infelizmente o Mateus já nos deixou, mas agora há uma nova dupla que é o Lucas Júnior, que canta com o seu tio, o irmão do Mateus. Portanto, vamos ouvir, é melhor. Tento entender a maneira que eu te perdi. Olho do meu lado e não te vejo, mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui. Pai, vou te guardar pra sempre em mim. Meu amor é uma luz que não tem fim. Vou seguir os teus ensinamentos.

Ai, baile, baile, vai ser sábado, sábado próximo, sábado, vai ser um grande baile organizado, um grande espetáculo, assim se pode dizer, com Nelson Costa e muitos outros convidados. Eles vão estar presentes para você poder dançar. Então, o baile dos solteiros, dos casados, vai ser baile para todos, rusgas, animação, bailarico, tudo para si. Então não falta no sábado próximo para este grande baile organizado pela Rádio Arco-Íris. Contamos consigo. A entrada são apenas 10 euros. Então, venham connosco para este grande baile organizado pela Rádio Arco-Íris, mas vocês já sabem certamente isso tudo. Portanto, foi Helena Correia que nos apresentou aqui este tema, Baile dos Solteiros. Agora mais uma novidade aqui de Lucas e Mateus Júnior, esta nova dupla, Você. Você é linda, você que está aí deste lado, vamos lá. É simplesinha, mesmo sem se arranjar, é linda. Você não precisa de um banho de loja, ô menina. Um banho de chuva com você. E se sente frio, essa camisa é pra aquecer você. Sorrindo é linda, dançando é linda. Eu paro os olhos em você. Uma trança no cabelo, blusinha velha e na cintura um moletom. É simplesinha, mesmo sem se arranjar, é linda. Você não precisa de um banho de loja ou menina. Um banho de chuva com você. E se sente frio, essa camisa é pra aquecer você. Ai, você é linda aqui desta música. Vamos lá, leva assim mais um bocadinho de calma. Agora vêm os Nénamos, eles vão nos fazer dançar. E eles vão nos fazer dançar sem filtros, certamente. Vamos lá, sem filtro, Nénamos, nova música. Chega ao fim, vou pra casa até que enfim. Quando o rádio a tocar, apenas me lembra de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Com doce luna avenida, sou guiado na emoção. Não quero mais

música calhente aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Espero que estejam a gostar desta playlist, desta música. Então fique connosco até às 12 horas para ouvirmos o melhor da música portuguesa e não só. Agora vem uma grande voz. Eu, para mim, atualmente é um dos maiores artistas. Está a fazer imenso sucesso. Ele chama-se Nino Vaz. Não Vou é o seu novo trabalho. Não te vou dizer mais nada, só tenho olhos para ti. E agora vem dançar comigo, que isso vai passar. E agora vem, vem, vem, e agora vem colar a mim. Eu quero te beijar. Não vou. Gostam desta música de Nino Vaz? E por que não? Vocês gostariam de o ver aqui num espetáculo em Orleans? Então, se gostem, peçam. Mas sábado próximo já vamos ter um grande artista em palco. Nelson Costa, com o seu acordeão, os seus êxitos, os seus sucessos. Para si, só para si. Não falte. Então foi Nino Vaz que esteve aqui com este imenso sucesso. Já está a ser sucesso em todas as rádios. Ele é muito acarinhado pelo povo português em Portugal, por todos os artistas. É um senhor da música portuguesa. Agora vamos ouvir um dueto. Um dueto que não... Ninguém estava à espera disto, penso eu. Um dueto ia tirado do programa Dueto dos Duetos, Ruth Marlene com David Carreira. Vamos ouvir. Que não mente, que está apaixonado. Não sou do jeito, mas eu sou do jeito dele. E ele diz que é inocente, com cara de safado. Yeah, yeah. O problema é que ele é lindo. Yeah, yeah. Esse miúdo mexe com o meu coração. O problema é que ele é lindo. Yeah, yeah. Até tarde tentei dizer que não. O problema é que ele é lindo. Ruth Marlene a cantar a música O Problema é que Ele é Lindo, com David Carreira. O problema é que ele é lindo. Que Anda, vá! Então, gostaste da minha nova versão? Irreconhecível, o som top! Isso é bué da giro, estou a curtir bué. Estou a curtir bué. Então, agora posso eu fazer uma versão do Coisinha Sexy? Boa! Vamos a isso. Vamos a isso. E agora? Coisinha Sexy. Ai, Coisinha Sexy na voz de David Carreira, da Ruth Marlene. Vamos ver. Vamos a isso. Os olhos negros são uma loucura e a pele morena é uma perdição. É tudo uma doença sem ter cura para o meu coração. Depois daquele beijo doce e amargo, aquele jeito santo e pecador, é mesmo aquilo que eu tinha sonhado, sem tirar nem pôr. E o teu sex appeal, sex appeal, com o resto faz o tempo pelo final. Deixa o peito louco a explodir de paixão fatal. Por isso quero me perder contigo. Por isso, meu amor, não espero mais. Coisinha sexy, coisinha sexy, tu és demais. Por isso quero me perder contigo. Por isso, meu amor, não espero mais. Coisinha sexy, coisinha sexy, tu és demais. Aqui estivemos então com a Coisinha Sexy, interpretada por quem? Por David Carreira, música de Ruth Marlene, e a Ruth Marlene interpretou uma canção então do David Carreira. Vamos a outro dueto dos duetos. Eu gostei imenso de ouvir estas músicas e desta vez vai ser o Micael Carreira com o Toy. O Micael Carreira vai cantar uma canção de Toy e o Toy de Micael. Vamos ouvir. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade, coração que há não tem idade. Por isso vem, sabe bem, o formigueiro que a gente tem a fluir, faz sentir um calor no peito a subir. Esta noite tu vais ser a rainha. Ganda Toy, tão bom. É, vai, só diga uma coisa: contigo era toda a noite. Podes querer, mas era a cantar. Bevinho. Também. Sim, porque no almoço correu muito bem. Não, porque quando tu estás com o Micael não podes estar sozinho. Não precisas de papel para comprar qualquer vinho, porque o vinho vem, porém, através de uma canção. E agora vou cantar uma tua, do coração. Vamos embora? Isto não é um poeta, pá. Um poeta. Olhas e me levas noutra dimensão. Os teus suspiros aceleram o meu coração. Que ironia do destino não poder tocar-te, abraçar-te e sentir a magia do teu cheiro. Bailando, bailando, noite aquecendo e o teu corpo mexendo, subindo e baixando, bailando, bailando, e este fogo cá dentro subindo e crescendo, vida em mim. Ai, o que é que vocês pensam destes duetos, hein? Aqui o Micael Carreira e o Toy. Agora vem o dueto Calema, que todos vocês conhecem, Calema, e quem não conhece, Romana. E os Calemas vão interpretar uma canção de Romana, e Romana, uma música dos Calemas. Vamos ouvir? Somos homens ideais para ti. Irmãos já são. Aqui, dentro do meu coração. Obrigado. Não és mulher para mim, eu mereço muito mais. Não és mulher para mim, eu mereço bem melhor. Não és mulher para mim, se não ouves os meus ais. E só a ti tens amor. Eu sou bom demais para ti, eu sei. És menos, eu sou mais. És mal e eu bem. Eu sou uma rosa em flor e tu espinho que ela dá. És a minha dor, mulher, pior não há. Não és mulher pra mim, eu mereço muito mais. Não és mulher pra mim, eu mereço bem melhor. Não és mulher pra mim, se não ouves os meus ais. E só a ti tens amor. Só tens amor por ti. Não és mulher para mim, nem és mulher para ninguém. Ai, não és mulher para mim, aqui interpretado pelos Calemas. Vocês gostaram destes duetos? Haverá mais proximamente. Vamos lá agora continuar com as nossas músicas. Novidade, Santa Maria Infinito. Nova música também para si. Fique connosco até às 12. Mas sabe

sorrir hoje ao meu lado. Não sei se te recordas que implicavas com o meu cabelo e a minha voz. E mesmo das canções tu não gostavas, aquelas que eu cantava só para nós. É claro que houve brigas e enganos, mas já temos memórias para contar. E hoje mesmo ao fim de tantos anos, continuo aqui sempre a cantar. Do meu ar desajeitado, amo-te muito, quero-te tanto. E tu sorriste do meu ar apaixonado. Quero-te muito, amo-te tanto. Mas continuas a sorrir hoje ao meu lado. Aconteceu o frio, fogareira para te amar. Estamos quase na reta final aqui do programa Manhã, ia dizer Manhãs Românticas, não, Manhãs Românticas é à terça-feira. É a terça-feira. Portanto, continuamos com a música aqui no programa do Telefone Toca e vem aí uma dupla da música portuguesa que está tão bem a fazer sucesso. É Rita Guerra com João Paulo Rodrigues. Por mim. sonho que me encontras. Quero ser eu por mim. Deixa-me seguir. Esta grande dupla, Rita Guerra e João Paulo Rodrigues. Agora vem o menino da mamã. Vamos lá. Diogo Abrantes. Eu sou o menino da mamã. Ai, como é bom ser o menino da mamã, hein? Recordações. Linda música, então, esta de Diogo Abrantes, Menino da Mamã. Agora continuamos uma das últimas músicas. Nino Vaz, diz-me porquê. Apareces cada noche en mis sueños, caminando te veo de lejos. Te abraçar agora, ai, poder parar o tempo nessa hora. Dime porquê, Nino Vaz, o Kinji português. Eu adoro o Nino Vaz, as músicas dele são sempre extraordinárias, uma voz inconfundível. Estamos quase no ponto final, como já disse, e vamos ouvir Carmen Silva, Adeus Solidão. E esta música foi pedida especialmente da Margarida Valente para o seu marido e seus filhos e também para a Rádio Arco-Íris. Muito obrigada. E até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Quero bem alto ao Solidão, Carmen Silva, um grande, grande sucesso dos anos 60. Agora vem José Malhoa e ele vem com o seu Maldito Love. E esta música é oferecida especialmente da senhora Emília e do senhor Ricardo Mourão para o seu pai, que está de parabéns. Então, para ele aqui vai esta música de José Malhoa. Será o meu pijama em cada madrugada, meu peito almofada. Tens lugar exclusivo marcado na minha cama. Fazes amor. Beija a minha boca e apaga o meu fogo. Tens o teu lugar, eu sei que vais ficar. Abraçada a mim, juntos vamos acordar. Tu fazes amor demais. Tu e sempre quero mais. Tu no meu quarto de hotel. Tu, tu mulher sabor a mel. Maldito é. Põe-me o ovo desse jeito que eu sei. Maldito é. Mais um pouco deixa-te louca também. Maldito é. Põe-me o ovo, baby, tu sabes tão bem. Maldito é. Diz que és minha e não serás de mais ninguém. Deixa-te louca também. Maldito é. Foi-me louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito é. Diz que és minha e não serás de mais ninguém. Maldito é. Foi-me louco desse jeito que eu sei. Maldito é. Mais um pouco, deixa-te louca também. Maldito é. Foi-me louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito é. Diz que és minha e não serás de Love, love, love, maldito love aqui na música de José Malhoa. Agora vem uma dupla, toca e dança com Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Quero Chupeta, vamos lá. Ai, mamãe, eu quero aqui na interpretação de Toca e Dança. E por que não o grupo Enigma a interpretar esta música sábado, hein? Uma música que se dançava em todos os bailes há uns anos atrás, hein? Mamãe, eu quero. Não se esqueça então, sábado próximo, grande espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris na sala de festas de Montição. Não falte, o passe sanitário vai ser obrigatório, como bem entendido, mas nós estaremos lá para os acolher da melhor maneira possível. Não falte então, sábado próximo, na sala de festas de Montição, o espetáculo organizado pela vossa rádio, a Rádio Arco-Íris. Agora o Saúl, ele disse que o termómetro vai subir, ele vai mesmo subir, o sol também está já aqui a brilhar pela nossa janela, ele vai subir até aos quê? 25 de graus? Vamos lá, espero que sim. Aí o termómetro do Saúl está subindo a temperatura também aqui em Orleans. O sol está a brilhar, então uma ótima manhã, um muito bom dia, um muito bom apetite para você que já está à mesa. Então, conta nós, vai ser a última música desta manhã, vai ser o Mike da Gaita com o tema O Zé da Tasca. Então vamos mesmo para a Tasca. Petiscar, vamos lá. Mas não se esqueça que todos os dias na Rádio Arc-en-Ciel tem música portuguesa. Logo de manhã, a partir das 7, tem todos os dias da semana, tem o Franqui com o programa O Radeia. E depois, todos os dias de manhã, a partir das 9, à segunda-feira, temos o Jean-Pierre com o programa Vermatin. Às terças-feiras, temos Manhãs Românticas, atualmente animadas pelo Sr. Lourenço. Muito obrigado a ele pela música que ele nos tem oferecido todos os dias, todas as terças-feiras. Depois, temos à quarta-feira o Vítor com Portugal em Festa. Também à quinta, Algemiro. Depois, à sexta-feira, temos então novamente o Sr. Lourenço com o fim de semana à porta. E depois os fins de semana com o Portugal no Coração, com a Cristina, pausa musical. Parece que mudou de horário. Pausa musical antigamente era ao sábado, agora vai passar para quinta-feira, se não me engano, tarde. Mas vocês estejam atentos, em todos os casos, sempre muita, muita música aqui na Rádio Arco-Íris, muita música portuguesa. E a Rádio Arco-Íris é uma boa companhia para si, então fique connosco. Agora vão ficar com a RDP Internacional e eu vou então para a Tasca comer também, petiscar, assim se pode dizer. Penso eu que vai estar preparado, que a mesa já esteja posta. Muito obrigado também a vocês que estiveram connosco durante a manhã. Para mim foi um imenso prazer estar aqui, depois de algumas semanas de ausência, estar aqui na vossa companhia para levar o melhor da música portuguesa e algumas mensagens suas. Embora o telefone de manhã não tocava, não tocou, depois sim acordou um bocadinho. Mas é sempre um imenso prazer estar aqui convosco para divulgar a música portuguesa, como eu disse, e as vossas mensagens, e também aquelas mensagens de carinho que vocês dão sempre, aquele apoio, e é por isso mesmo que nós estamos aqui, pelo apoio que vocês também nos dão. Portanto, um ótimo domingo para si, uma boa semana de trabalho para todos vocês que trabalham, e nem sempre é fácil para todos. Muita coragem, até a semana próxima.